Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series, a corrida aconteceu no sábado à noite, uma corrida muito boa. Uma corrida bem movimentada, tá? E claro, tivemos aí, no final aí, fomos agraciados aí pelos deuses do automobilismo com uma chegada sensacional, uma batalha colossal entre os irmãos Busch, tá? Só olhando pra você, falando pra vocês aqui, tá? Se eu falar pra vocês aqui, quem venceu o primeiro estágio, o segundo estágio, quem venceu a corrida, vocês vão falar assim, ah, mas só os dois, andaram nessa corrida. Não, não foi só isso, tá? Primeiro estágio que venceu, Kurt Busch. Kurt Busch estava com um bom carro, né? Andou super bem ali no começo da corrida. Depois do segundo estágio foi o Kyle Busch que venceu, tá? E depois vocês devem ficar pensando, ah, mas então foi só os dois, né? Andou na frente. Não, não foi só os dois que andou na frente, tá? O Kyle Busch ficou um certo momento mais na frente ali, né? No segundo estágio. No segundo estágio foi praticamente quase que todo, né? Mas no primeiro estágio ele ficou ali perto ali também. Mas em um momento ele chegou ali realmente a liderar, chegar com tanta força assim, para se mostrar que realmente que seria um carro dominante, tá? Então o Kyle Busch ficou tranquilo, no segundo estágio venceu, no terceiro realmente partiu para a vitória. Foi interessante, pessoal, que vimos aí momentos e estratégias diferentes, tá? Isso precisa ser bem analisado, pra gente não poder fazer algumas comparações meio jogadas no ar, né? Tivemos no primeiro momento aí estratégias atravessadas entre Joey Logano e Kyle Busch, né? Estavam com estratégia um pouco diferente aí, que seriam eles, né? Sim, realmente, caso, tá? Caso se não tivesse nenhuma outra bandeira amarela, realmente esses dois aí estavam no céu, né? Estavam aí super bem, os dois sim iriam lutar para a vitória. Posso acreditar que a vitória já estaria na mão do Joe Logano, tá? Que realmente passou o Kyle Busch ali. E o Kyle Busch não mostrou tanta reação. Ou seja, o Kyle Busch estava muito preparado ali, né? Ou não estava com os pneus em condições ali de já dar um combate. Ele tentou de toda forma ali o Kyle Busch se manter na liderança. Mas realmente não conseguiu, porque o Joe Logano passou o Kyle Busch e foi embora. Até que então, né? Nisso, veio estratégia diferente, a estratégia que no momento não seria adequada para vencer corrida, né? Perdão, pessoal. E sim só para ter um bom carro ali no final ali, disputar algumas posições melhores, porque lá na frente Joe Logano e Kyle Busch já estavam com tudo decidido, até que então, né, faltando aí cerca de 7, 8 voltas aí para acabar a corrida, veio o Bubba Wallace com o seu carro atravessado lá na curva 3 e tivemos sim a bandeira amarela, né? Se tivemos a bandeira amarela, daí pra frente tudo mudou, tá, pessoal? Alguns pilotos apostaram no track position, porque já estava aí, havia recentemente feito pit stop, tá? Teve cara que parou aí faltando 20 voltas para acabar a corrida, então, que foi o caso dos caras que estavam ali na frente ali, né? Então esse pessoal tá com o pneu novo ali, com certeza que o combustível ia dar, e o Kyle Busch já vinha com o pneu de 30 voltas, tá? Então assim, as coisas poderiam se complicar um pouquinho ali pro Kyle Busch nessa relargada, e principalmente pro Joe Logano, tá? E o que aconteceu realmente foi isso, né? O Joe Logano, sim, foi engolido. O Kyle Busch ainda tentou ali segurar o irmão dele aí, o Kurt Busch ali, de todo momento tentou segurar, mas não deu, tá, pessoal? Não deu, não teve como, realmente não teve como ali segurar eles, né? Então realmente realmente não tinha que ser feito, tá? O Kyle Busch ainda tentou ali umas manobras diferentes ali para segurar, né? Apesar de ser tiro rápido ali, mas os pneus, na hora que você chega com os pneus já um pouco mais gastos na curva, que você tenta segurar o carro, não consegue segurar o carro, como foi o caso do Kurt Busch com pneus novos, tá? Isso é desculpa? Não, não é desculpa. Mas sim, o Kurt Busch tinha uma condição de pneu melhores, tá? Não posso falar que é nada exorbitante também, pneu completamente novo, tá? Mas já vim com pneu com poucas voltas, tá? Que começaram as paradas ali com 26 voltas pro fim, e o Kyle Busch no início já tava com pneu já de 15 voltas, né? Então o Kyle Busch realmente tava com pneu de 40 voltas aí, e os caras com pneu de 20 voltas. Realmente metade da vida aí. Quantos caras tinham pneu já meia vida, ou bem melhor que meia vida, o Kyle Busch já tava com pneu quase no fim. Realmente tivemos aí um belo trabalho, uma boa tocada do Kurt Busch, segurou. Na hora que ele conseguiu calçar o carro ali na curva 4 ali, segurando com os pneus novos, o Kurt Busch abanando para todo lado, realmente ele ficou muito claro que o pneu novo do Kurt Busch fez um pouco tamanho de diferença, mas os irmãos travaram um grande duelo pela vitória, né? Parabéns aí ao Kurt Busch, que traz mais uma vitória para ele, né? Pessoal, já entra outro assunto que eu quero falar com vocês, deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês aí. Vimos aí, nos últimos anos, um Kyle Larson completamente aí doidão, né? O Kyle Larson mostrou uma tocada diferente, nós vimos algo diferente do Kyle Larson. Já começa a achar que o Kyle Larson precisa se mudar de time, tá? Precisa se mudar de time, porque o Kurt Busch chegou agora, conquistou uma vitória e tá colocando o Kyle Larson no bolso, o Kurt Busch, tá? Realmente, colocando no bolso. Muitos criticaram o Jeremy McMurray, que o Jeremy McMurray é isso, o Jeremy McMurray é aquilo, que tava na hora de parar, aposentar. Então, seguindo a linha aí, tá, pessoal? Então, o Kyle Larson tá na hora de aposentar também. Então, por isso que eu falo, toma cuidado com esse negócio de aposentar aí, querer já aposentar a cara que não tá andando muito bem, porque o Kyle Larson, pessoal, é um mau piloto? Não. O Kyle Larson é um piloto mediano? Não. É um piloto muito bom, mas é talvez um piloto que tá precisando mudar um pouco o ambiente, né, mudar, ver um pouco de cara nova aí, porque ele talvez não tá se adaptando mais ali, o ambiente todo interno ali da equipe. Talvez já comece a ser uma coisa que não é tanto carro, e sim começa a estar ali com o Kyle Larson, tá? Mas enfim, vamos lá, porque ainda tem bastante corrida ainda, o Kyle Larson pode nos surpreender, tá? O Kyle Larson vem numa malha de azar também, praticamente quase toda a corrida aí. Vamos colocar que a cada 3 corridas ele tem um incidente, o Kyle Larson, sobra alguma coisa para ele. Enfim, espero que essa maré ruim do Kyle Larson vá embora e seja colhidos bons frutos agora, como foi o Kurt Busch, né? Kurt Busch, parabéns pelo Kurt Busch, pela sua vitória. Pessoal, o Kurt Busch não é também aqueles pilotos excepcionais, não, tá? Mas todo ano o cara vence uma corrida. 2016 venceu uma, 2017 venceu uma, 2018 venceu uma, 2019 também venceu uma. Vai ser um cara que vai pra Roma se lutar pro título? Talvez, tá? Não posso colocar como certeza, como é certeza que eu coloco, talvez, dialogando Kyle Busch e Ben Keselowski. Mas o Kurt Busch pode ir? Sim, pode ir, tá? Ele pode fazer corridas medianas ali, top 5, bliscar top 10, né? Bliscar top 10, bliscar top 5 ali, sexto, sétimo, e o cara chegar lá em Holt, tá? Pode acontecer? Sim, pode acontecer, né? Pode acontecer de vencer mais corridas? Sim, claro, pode acontecer. Talento ele tem, carro talvez não, mas talento ele tem. Então, o Kurt Busch vive um bom momento, é sim um grande nome aí, não posso falar nos playoffs, mas sim no campeonato, tá? O Kurt Busch. E é um cara que realmente que sabe andar e sabe fazer o carro andar. Então, estou muito contente com a vitória. E principalmente com o duelo dos irmãos Busch aí, tá, pessoal? Pra provar, né? Que aqui na NASCAR não tem que dar favor pra ninguém. Não tem que aliviar pra ninguém. Aqui o negócio é pé embaixo, doa quem doer. E tem que andar muito mesmo. Quer a corrida, quer ser campeão, tem que andar. Não tem que ficar aí... com ordinha pra lá, ordinha pra cá, não. Tem que ser macho e andar e conquistar o treino bril mesmo, na vontade, né? Então, essa é a NASCAR, tá, pessoal? Por isso que eu gosto da NASCAR e as outras categorias aí, eu venho deixando de segundo plano. Bastante coisa pra falar dessa corrida também, tá, pessoal? O Daniel Soares aí, mais um bom top 10 para ele. Parabéns, Leon Soares. O Ayo Lima também, outra corrida interessante do Ayo Lima. Chris Buescher fechando o top 10, então parabéns ao Chris Buescher aí, né? O Ayo Lima com o carro do Jake Roush, pessoal, que ele esqueci do carro do Jake Roush, tá ali, foi top 10. O Chris Buescher, pessoal, com o seu pequeno carro aí, tá? São 4 top 10 para ele nessa temporada aí. Um grande trabalho, tá, pessoal, do Chris Buescher aí. Um cara que vem só, não vem me decepcionando, mas eu sei que o cara não tem carro, tá? É o Ryan Priest. O Ryan Priest, pessoal, quando eu falei, quando ele foi anunciado pra Cup, deveria ter procurado, ter caçado um carro lá na FC primeiro, tá? Não ter pulado esse degrau. O cara ficava, continuava lá na FC lá, aparecendo, fazendo boas corridas, né? Aparecendo. Até que realmente uma hora boa, alguém catasse ele e falasse assim, opa, peraí, vem cá, vamos te ajudar, tá? Talvez um carro da SR, alguma outra coisa aí, porque realmente no carro da JD é Dolphin Racing, não é um carro dos carros melhores, e segue lá se afundando no fundão lá, tá? É um cara que pode perder o passo e ter que se contentar em disputar títulos da NCAA, porque não conseguiu se alavancar na que eu preciso. É um cara de grande talento, o Ryan Priest, que na minha opinião está um pouco apagado, está um pouco ofuscado lá, tá? Eu precisava falar isso daí, pessoal, pelos últimos desempenhos dele aí, então eu precisava falar dele. Enfim, o Ryan Lima, pessoal, segue muito bem o Ryan Lima aí, tá? O Ryan Lima conquistou mais um top 10 para ele, são 7 no total agora e um top 5. Pessoal, um grande resultado aí do Ryan Lima, tá? Tendo em vista o carro que ele tem, tá, pessoal? Outro destaque aí é o glambão do Clint Bauer, foi o sexto colocado, né? Ele conseguiu ainda salvar essa sexta posição aí, o Clint Bauer, o glambão, porque ele fez aquela mega hiper destruição lá, claro, já ficou passado. O Joe Logano, pessoal, que estava liderando a corrida ali, tranquilão, bonitão, já estava pensando já como é que ele ia fazer o burnout dele. Foi o sétimo colocado, porque ele foi engolido pelo pessoal que estava com pneus mais novos, tá? E top 10, outro interessante também foi o Alec Jones, tá, pessoal? Alec Jones aí, terceiro colocado, mais um top 5 para ele. Então parabéns ao Alec Jones. O Alec Jones que vem ser um cara muito criticado, tá? A gente não pode esquecer os números do Alec Jones, tá, pessoal? Alec Jones já soma agora essa temporada 5 top 5, né, o Alec Jones. É o cara já, ele tá classificado sim para os playoffs. Ele corre risco de ficar de fora, tá? Isso é normal, porque tá tudo embolado ali, todo mundo muito junto ali. Mas o Alec Jones aí fazendo um grande campeonato, tá? Dentro, tendo em vista o carro que ele tem, tá? Eu acredito que também não seja um carro de ponta assim como é o do Kyle Busch. Não é entregado o mesmo material. Que entrega pro Kyle Busch é entregado pro Alec Jones. Enfim, pessoal, parabéns aí ao Eric Jones, então, e o Kyle Larson, tá, pessoal? O Kyle Larson, apesar de ter sido o Kurt Busch venceu a corrida, o Kyle Larson foi o top 5, então parabéns a ele. E o Danny Hamlin também, com suas confusões dentro e fora da pista, foi o quinto colocado. Os resultados aqui interessantes, uma pena, o Jimmy Johnson acabou batendo a corrida lá, né? Rodou duas vezes, a segunda foi um pouco pior e ficou afundado lá com três voltas atrás. Os outros carros da Hendrick também não foram muito bem, né? Por exemplo, o William Barra foi 18º. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Chase Elliott foi o 15º colocado, tá? Realmente a Hendrick Motorsports não foi tão feliz no Kentucky como imaginava que poderia ser, né? Eu acho que a corrida noturna aí poderia favorecer um pouquinho a Chevy, mas não, tá? Parece que o calorzão, o sol forte realmente favorece mais os carros da Hendrick Motorsport que talvez, né, o ar limpo e aquele ar mais sujo que temos à noite, aquele ar que a gente consegue perder um pouco o gripe, realmente não favoreceu a mecânica do carro da Hendrick Motorsport, não. Enfim, pessoal, vitória do Kurt Busch, tá? Já ou classifica direto aí, então no momento já temos 6 classificados diretos aí para os playoffs, tá? De 16. O Matt Truex Jr., Brett Keselowski, Danny Hamlin, Kurt Busch, Chase Elliott e Alex Bowman, todos já têm vitórias, todos já estão classificados, né, nos playoffs. O Kyle Busch também, não podemos esquecer do Kyle Busch, né? O Joe Logano também tem vitórias aí. Então, temos uma galera boa com vitória aí, tá? 100 vitórias por pontos, Kevin Harvick, Kyle Larson, Ryan Blaney, William Barron, Eric Mirola e Clint Bowers, Eric Jones e Jimmy Johnson, esses dois aí lutam pra ver quem vai ficar pior que o outro, né? Eles estão lutando ali pra ver quem vai ficar um abaixo do outro aí, porque eles estão na zona da degola e a pontuação deles é bem pouquinha, tá? Pro pessoal que vem atrás ali, e atrás vem uma turma muito boa, tá, pessoal? Temos o Ryan Nimmo, que tá melhorando a cada corrida. Temos o Daniel Soares também, que tá melhorando a cada corrida, tá? Fez mais um top 10 aí. O Rick Serrano Jr., que realmente é um bom nome, né? O Paul Manor, que também é outro nome aí. Pessoal, daí pra baixo, as coisas ficam um pouco mais difíceis, tá? Chris Buescher, Austin Dillon, esses caras, os irmãos Dillon aí, 22º, 26º, 22º, 23º, esses caras aí já é mais por vitória mesmo, tá? Realmente não tem muito o que fazer por pontos, não, até porque o negócio tá se estreitando, estamos chegando perto aí dos playoffs já, tá, pessoal? Então, pessoal, passou agosto, começou os playoffs, viu? Então, já estamos aí em datas avançadas já para os níveis dos playoffs aí. Então, pessoal, a corrida da Cup foi muito boa, muito interessante. Quem não assistiu, assista pelo menos o VTzinho aí, aquele VT de 50 minutos lá, que realmente vale a pena, tá? E foi uma briga linda entre Kurt Busch e Kyle Busch no final, lutando pela vitória ali. E o Eric Jones pronto, doidão ali, só esperando acontecer um toque entre os dois para conquistar essa vitória aí, tá? Se os dois se tocam naquela curva 4 ali, dá uma esparramada ali, Eric Jones ia vencer a corrida, né? Então, parabéns, pessoal, aos dois aí, aos Busch Brothers. E daqui a pouquinho eu volto para falar 4 blocos para falar de New Hampshire.